dizer adeus e beijar pela última vez os lábios seus. Por favor, não chore, não. Vai me ver chorar também. Pois é muito triste o adeus para quem ama alguém. Digo eu que já não vivo mais sem ter você. Amanhã tão distante, o que é? A galera de feira solta a voz e canta aí. Vocês, viu? Vamos arrochar, vamos arrochar. Alô,